direção para 2209, Gol 941, no número 3 para o pouso. Positivo, reduzindo para 220. 134 a bordo, 3 horas e 49 minutos de autonomia, alternativa é Confins. Hotel no 401, assina identificação, chegada Cari, voe na proa de Mari para interceptar a chegada Cari. Abre hotel no 401, reposta pronta e descida. 01 está ligando, o 0 está na pia, está em condições visuais, está voando em condições visuais, ok? Ligou o 095, autorizado pelo centro, até o 075, e mandou tomar o controle de Salvador. Então, foi intenção a descer visual e completar para o final das 17 horas. Está batendo 401, desça para mim, que a gente faz o justinho 10 no 3, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte para ingresso no corredor Veracruz. Pois é, é o que? Controle azul 4082. Azul 4082, iniciação para 2209, da presente Rui Cari. 2209, Cari, azul 4082. Controle, tá? 3174, passando até azul 364, estabilizado. 3174, completo final, chamei 8186. 8186, tá. 3566, autorizada a RNAVE, ajuste 1013, reporte estabilizado. Autorizada a RNAVE 28013, reportará estabilizado. O condutor do ponto de espera, chama 8186. Gente, o táxi parte, o Juliette Alfa, até o ponto de espera. A 28 na Golf, seguindo o Webjet, ajuste 1013, o 4061, obrigado. Salvador, Dr. Mike Beck, boa tarde. Autorizado, táxi e pista 17, agilizando na medida do possível, reporte alinhado e pronto. 34, assina identificação, chegada Cari, desse nível 070. 8 Quebec, autorizado Valença, 1000 pés, decordão no 7, primeira curva à direita, restrito no corredor Axé até a liberação do controle Salvador. Aciona 0161, transponde o padrão, controle 1 no 9.35. 1000 pés, vá direto Valença, decordão no 7, curva à direita, corredor Axé até a liberação do controle, 0161, 129.35, até o recebido 1866. Confirme o que eu vi? Você está com 0612. 0612 a bordo, pressionamento táxi, 2-108-6, bom voo. 108-6, grato. 8-2, autorizado nível 050. 050, 4082. 3-2-3-4, autorizado nível 060. 060, 3-2-3-4. Autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 17, número 2 para decolagem. Sim, está ponto de espera da 17. Foro 941, no confirma indicada. 2209. Quer que reduzam? Ainda não, Foro 941, não será necessário. Azul 4082, iniciação para 2209, número 4 para o pulso. Já tá batendo, 220, azul 4082. Tá 3174, no solo aos 44, libere próximo à esquerda, mantenha a posição antes da táxi e alfa, e chame solo em 121 no decimal 9. Libera na esquerda antes da alfa, 219, então 3174. Tá tranquilo, Quebec, você é autorizado a alinhar e decolar pista no 7, vento 210 graus, 07 nós. Coloca a sua, lembra da colagem. 2 para o pulo. Reduzindo 180. Para o 02 o portão. Já marchou. Então na passagem é o azul, após a alfa em já para o 02. Então 3174. 1862. 2862, espera. 941, após Cari. Foi na Pro de Serra Vitor 363, autorizado a RNAV, é posto avisado. Metro tinha sido autorizado a voar no 362. Afirmativo, para vetoração para sequenciamento, após CARI, voa na produção Vitor 363, igual na 41. Ah, positivo, entendi agora. É 362, CARI e depois 363, positivo. Afirmativo. Salvador, boa tarde, é o Abjet 6741, próximo ponto de espera da 28, na sua escuta. Abjet 6741 mantém o ponto de espera devido a tráfego na final. Afirmativo, vai manter o ponto de espera da 28, Abjet 6741. Salvador, boa tarde, está 3566, 6 milhas para a cabeceira, trem baixo travado. 3566, continue na aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 03. 3566. O Papa Tango, Kilo, Quebec, Serra, decolado aos 45, controle 119, decimal 35. Controlado 45, Kilo, Quebec, Serra. Tá pronto. Autorizado a alinhar e manter pista no 7, o Papa Tango, Vitor, Mike, Quebec. Alinhar e manter. O TAN 3566, avistado, pouso autorizado, pista 28, o vento 220 graus, 07 nós. Pouso 28, TAN 3566. Identificou, chegada CARI 070, voo no 600. Senhor Salvador, boa tarde, boa tarde, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, sem identificação, a sessão nível 040, saída da EL. 040, da EL, Serra. Salvador, voo 697. Salvador, web 6721, 310, Fortaleza. Nós, mesa nível 080. 20 reduzindo, 80, após 250 desviando para a lanção. Sim, já posso por tanto de desvios. Certo. Ouro 941, autorizada a presença, Vitor 363, autorizada a renova e reposto estabilizado. Prando 363, vai informar estabilizando. O Mike Quebec. Matheus, está mantendo posição. Diga. Tem tensão do RNAV da pista 28? Gente, gol no 600, vou na produção Vitor 362, aguardo autorização para final RNAV. Ok, vou na produção Serra Vitor 362, aguardando autorização, gol no 600. Controle, vou 4082. Diga. Oscar, vai ser autorizado o procedimento? Procedimento vai ao RDME, confirme? Não, o GPS da Serra Vitor 363. Azul 4082, inicia redução para 180 nós, número 3 para o pouso. 180 nós, azul 4082. Azul 4082, retração para sequenciamento, curva direita para o A055, limite a radial 100 de Salvador. Para o A055, reduzindo 180, azul 4082, limitado pela radial 100. Recepção para 1809, azul 4082, aguarde autorização para final RNAV. Descendo ao nível 040. 040 já cotejou. Velocidade 1809, azul 4082. Falou, obrigado. São 3834, autorizado nível 050. 050, 3834. Voo no 600, reautorizado nível 0, 60. 060, voo no 600. São 3566, no solo aos 49, livre primeira à esquerda, mantenha posição antes da taxiway alfa e chame o solo em 121 no decimal 9. Primeira esquerda, mantenha a cidade alfa, chame o 219. Kilo Quebec Serra, plano modificado aos 49, ascensão nível 045, confirme o ideal para o destino. Voa 234. Autorizado a presente voar o destino, Kilo Quebec Serra. Confirma o chamado para o pouso. Chamado mais 30 minutos. Papa Tango Vitor Mike Quebec, decolado aos 50. Chame o controle em 119 decimal 35. 19:35, grado atrás da ponta. Objeto 6741 tem condições de decolar sem parada? Afirmativo. Gente, mantenha. Desconsidere e mantenha a posição. O tráfego já está próximo aqui ao Serra Vitor 3. manter a posição, continuar aqui, o 6749. Pantera 050, tá 3834, número 3 para o pouso. 3834, posso ter a Vitor 362, prosseguir? Agora de autorização. Certo. Voo no 600, confirma indicada. 259, voo no 600. Instrução para 2209, voo no 600. Reduzindo para 2209, voo no 600. Azul 4082, retorno na navegação na Polícia Vitor 363, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, já estabilizada. 7363, 2500 pés, reportará estabilizado. 4082. Salvador, gol 924, formação Quebec. Gol 924, sem identificação, chegada CARI, desce nível 070. CARI 070, informa que direção é executar o RNAV, gol 1924, pista 28. Gol 924, vou na Polícia Vitor 362, aguarde autorização para final. Vitor 362, na escuta, gol 924, descendo 070. Então, 3834, retração para sequenciamento, curva direita para o 060, limite radial 100, Salvador. Curva 60, limitado radial 100, então 3834. 68, o vento 230 graus, 100 nós, ajustando 013. Livre pouso, 0013. Abertão no 411, voei na flor de Paripe, reporte para ingresso no corredor Interlagos, descendo para 1500 pés, ajuste no 013. Descendo para 1500, autorizou da presente, estamos usando 3500 agora, autorizou direto a flor da rotatória da presente, ó. Autorizado, abertão no 401, reporte rotatório, visão na pista. Isso, chamará com a pista, visão na rotatória, obrigado. V34, confirma indicada. 190. Gol no 600, confirma indicada. 2009, gol no 600. Gol no 697, reduz a velocidade para 200 nós para sequenciamento. Obrigado, terceiro, 3234. Uno 697, retração para sequenciamento, curva esquerda para o A200, limite radial 120, Salvador. Esquerda 200, 120, radial. Autoriza 4000, ou no 600. Autorizado, então 3834, desceu ao nível 040, mantenha a proa, aguarde o vetor final para interceptar a final. 040, 3834. Atenção do 697, RNAVE na 22. Contravicente, gol no 600, sob detração, curva direita para o 060, limite a radial 100 de Salvador. Direita, proa 060, o limite é 100 de Salvador, gol no 600, vai atingir 6 mil pés. Sente, mantém. 3834, reautorizado nível 040. 040, 3834. Alfa, ingresso a Juliette 07 ao portão. Alfa Juliette 47, obrigado. 767, 4 horas. 040. Então, 3834, autorizado 2500 pés, ajuste no 013. 6327, 3834. 3834, retorno navegação na Polícia Serra Vitor 363, autorizado, RNAV é posto avisado. 363, RNAV 3834. Azul 4061 não mantém a posição devido a tráfego na final, pista 28. 061 não mantém a posição. 80, 1900. Mantém a nível 0080, número 4 para o pouso. Mantém, 1900. Estou no 697, desça para nível 040, na proa de Lama, para final do procedimento da EDMS. GPS, nível 0263, autorizado 2500 pés, ajuste 1013, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Voo no 697, iniciação para 1080 nós. Será o número 3 propuso. 13-2500, Terra 20-363 na prova. Controle 3-2-2-6-3-4. Diga. Por gentileza, qual a distância de pista que está fechada? Os últimos 90 metros da pista da 3-2-3-4. Obrigado. Escola da 2-2. Tem a prova 2-10. Objeto 672, não poderia contagiar novamente? A partir do, da rota, a intensidade é muito baixa. Só um minuto. Matinho, senhor. Está ingressando uma base agora de 7 milhas para 17. Gente, reporte na final de 5 milhas, sujeito a 360. Então, estou reduzindo aqui o máximo. Estou a final, descendo para 2500 pés. Ah, entendi. Passando para da barra, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantém a 1010, frequência de coordenação. Obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, boa tarde, G8 transfere informação Quebec. 1940, subdeteração, curva direita para o 060, limite radial 1-00 Salvador. Bom dia, 2764. Voo no 600, desça ao nível 040. Para 040, voo no 600. 070, voo 924. Voo no 600, limite, novo limite é radial 090 Salvador. 090 Salvador é limite para o voo no 600. Controle, boa tarde, 2764. 8, libere próximo à esquerda, mantenha a posição antes da alfa e chame o solo em 121 decimal 9. Antes da alfa, 219 solo, 4082. 74. 6741, no contato radar, subo nível 340, saída Golevão. Golevão, 340, autorizado, 6741. Possível, proa de Yield. Pode coordenação com o centro, vai vir 6741. Aguarda a coordenação. 3834, estabilizado. Espere. 3834, complete final, chame torre 118.6. 118.6, agora. 9.1. Alfa Juliette 094082. 401 visual com campo. Sim, senhor, comprei, baixo checado. 7 pouso autorizado, pista no 7, vento 220 graus, 08 nós, ajuste no 013. Agiliza. Agiliza, obrigado, senhor. Comprei, baixo checado. Ele para, chega da cara e identificou. Agiliza também, dá a descida. Desce inicial nível 050, Jave 86. Até o 050, Jave 86. Trem, ajustando 013. Meu trem está encercado, já tem 0-3-4. 0. 060, Jave 86. 1-600, reassuma navegação na proa de Serra Vitor 363. Na proa de Serra Vitor 363, gol na 600. Voo no 600, desça para 2500, ajuste no 013. Para 2500, no 013, voo no 600, voo na proa do Serra Vitor 363. 050, gol 924. Mantenha nível 050, gol 924. Negativo, mantenha o 050, 924 da gol. São 830 Recife, formação em busca em Quebec. Guardando 8001. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3372. TAN 3372, sendo identificação, chegada CARI, desse inicial nível 070. CARI 070, TAN 3372, informação Quebec. Polo 924, novo limite radial 090 de Salvador. 090 de Salvador, limite, Gol 924, estou mantendo 050. Autorizado nível 040, Gol 924. 040, Gol 924. 10, legal da 17, primeira curva direita, no corredor Axé. Aciona o transponder padrão 0151, no controle 109, decimal 35. Nível, confirme. Confirme? Já passou o nível, a estação está autorizada por 40. Eu gostaria de informá-las também que eu para aproximar, eu preciso passar o ciclo de aproximação final a 1700 pés para não ter que continuar a minha aproximação, positivo? Essa vibração está me levando para nada. Calma. Bolo 924, mantém nível 050, número 4 para o pouso. Certo. Olha o foco. Portão 09. Após o tráfego parqueado no 09, está livre seu táxi até o pátio 3. Após o estacionamento azul, está livre o táxi. Obrigado. Tá, mais quantos? Mais 3? Mais 4 aeronaves. O 28 questiona a possibilidade de um encaixe nesse nosso consumo, é muito elevado aqui no solo. Após o TAM abandonar, ele tem condições de decolagem imediata. Aguarde. O TAM 3834, solo 02, livre à esquerda, mantém a posição da Alfa, chame o solo em 121.9. Vai manter posição antes da Alfa 219. 040. 040, Gol 924. 5147 no transponder, 119.35, o controle. O nível copiado por 330. Apelo, 330. Paciente, cotejamento correto, portão 11, reposte quando pronto. 108.000. Solo Web 6721, portão 62, pega acionamento. Aguarde, 6721. Até 3834 livrou. Até 3834 prossegue via Alfa, é porte antes do táxi de Juliette. Alfa antes da Juliette, 3834. 060, tráfego 10 horas, 14 milhas, rumo oposto, no nível 045. Foi também ciente, eu mandei o 060. Controle Salvador, Gol no 328, boa tarde, saindo da Quebec. Gol no 328, acena identificação, chegada CARI, desça nível 060. Chegada CARI, desça no 060. Posso dar do Proa do Serra Vitor 362, para Renato, desça 28. Autorizada, presente, Voa Serra Vitor 362, aguarde autorização para sinal. Gol no 924, retoma navegação da Proa do Serra Vitor 363, desça para 2.500, ajuste no 013, autorizado final, reposta autorizada. Serra Vitor 363, desce 3.500, com 1.013, confirmando 2.500. Afirmativo. 00 grau 079, cheque trem. Rio de Pouso 28, baixado gravado. Boa táxi. Tente autorizado por estacionamento no 11, tá 8001. 3134, ingresso Juliette, posição 04. Juliette 04, 3134. Final RNAV 28, Gol no 600. Gol no 600, completo final, chame torre 118.6. 118.6, obrigado, boa tarde. Salvatão, Alfa Vitor Juliette, autorizado decolar pista no 7, o vento 250 graus, 059. Salvador, boa tarde, Golno 600, estabilizado sinal RNAVE, pista 28, passando Serra Vitor 364, baixar de travado. Golno 600, continue na aproximação, aguardando pista livre. Correndo pista livre, no 600. O Golno 697, no solo 05, libere na Delta, mantém a posição antes da Alfa e chame o solo em 121, decimal 9. Delta, mantém a posição antes da Alfa, 219. Para o táxi 672-185-435 em Recife. Confirme. 85415 Recife, pronto para o táxi 672-185. Gol 697 de Brasil, escuta, boa tarde. Gol 697, cruza Alfa, pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções. Alfa, pátio 3, aguarda. 672 confirmando, 85 a bordo, Recife, 415. Atenção. 672 autorizado, táxi via Juliette Alfa. Reportinho da Taxway Delta. Juliette Alfa, vai chamar antes da Delta, versão 2-0. Querem manter pista 2-8? Posso passar a aeronave ali e mantém 2-8, 4-0-6-1. Eu sou Patango Alfa Vitor Juliette, decolado ao 06. Chame o controle Salvador em 119-35. Controle 119-35, Alfa Vitor Juliette. Confirma o vento com o Golno 600? Golno 600, vento 2, 30 graus, 06 12 de nós. Tá livre pouso no 600? Afirma. Livre pouso no 600. Vento Juliette, corredor Axé, meu pé, reporte fora da barra. Axé, meu pé, reporte no farol da barra, o Alfa Vitor Juliette. Golno 924, reporte visual com campo. Contará a Golno 924. 3372 é autorizado para nível 040, ainda na via chegada. 040, até na chegada, até 3372. Intenção é o RNAV. Pedido 3372, intenção RNAV. Afirmativo. Onde vai ser autorizado o RNAV após CARI e o 3372 da TAR? Após CARI, aguarda, 3372. 328, desce e mantém nível 050. 050, gol no 328. Controle ao G86, posição faro. G86, permaneça nível 060, voo ICARI da presente, frequária VR Delta Mike S para pista 28. G86. Baixo, da presente ICARI, prepara o VR DMA 28. G86. A visual, gol 924. Cliente 924, visual com pista, complete aproximação, em nave, torre 18, decimal 6. 18, gol 924, completa aproximação. Controle Salvador, 3549, lança intercepto e atola em nave para 28. Cliente, em nave para 28, 3549. 00, cruza Alfa e ingressa no pátio 3 via Kilo, no pátio 3 aguarda. Cruza Alfa no pátio 3 e aquilo no, aguarda no pátio 3, no 600. Pátio 061 no livre decolagem. 3372 autorizado, sinal do RNAV. Serra Vitor 363, após CARI, reporte estabilizado, visual com campo, altímetro 10, 13, 1003, padrão. 7. Após CARI, autorizado RNAV. 28, 3372, 2013. 08. Logo, logo, se assim que ele livrar, será autorizado. Aguardando aqui no pátio 3. Bono 754, pronto, cópia. Pronto, cópia. Bono 754, autorizado Recife, nível de voo 410 via Upper Whisky 58. Decolada 28, após a decolagem, mantém proa até 2000 pés. Após 2000 pés, curva à direita. Na saída Aron, transição Melim. Aciona 5153 no transponder, o controle 119-35. Decolada 110, controle 119-35. 119-35, 4061. Em frente até 2000, após curva direita, saída Aron, transição Melim,